sobre, falar sobre. Sabe quando nasce, para onde nasce uma pessoa. A minha guitarra agora passou a ser tagarela. Tem uma corda que chora e as outras riem-se dela. Tem uma corda que chora e as outras riem-se dela, trinando à sua maneira. Quando a cantar se esgarra, trinando à sua maneira, quando a cantar se desgarra, faz-me lembrar a cigarra,

coração que guardas e demoras. Pela crónica que dia vens dizer-me amanheceu. Não há noite com dia feria, dia triste que morreu. Tardes que trespasso, descansando em teus cansaços. É no corpo que acaba o dia, é na pele que morde o frio da rua. Tantas as mãos eram feridas, abraçavam estátuas. Hoje a noite é aquecida nas palavras mágoas que nos lembram a que morreu. Tardes que trespasso, descansando em teus cansaços. Pela crónica que dia vens dizer-me amanheceu. Não há noite com dia fria, dia triste que morreu. Tardes que trespasso, descansando em teus cansaços. Thank you. Canal 2. Num bailado de sombras quase ao coração. Arranjar novas ideias, tua atitude é tensa. Logo a nossa diferença é que em cima do palco sentes a minha presença. Tua voz é a doença, aceito isso como uma ofensa. Não te aproximes do mic, ninguém te deu licença. Aí eu não me viri, putas call me pretty. Eu só relato o dia a dia do Katanga City. Represento o Katanga, for real sem tangas. São 3 ou 4 niggas, não é preciso mil capangas. Putos e pitbulls, na zona sem bulls. Tradição mais um fundo de caps da Chicago Bulls. Uso da baba chave, eu parto haircut. Sou eu alão, não necessito de backup. Encruzilhada, boy, a bully com cruz feita. Still drunk for life, com o pico ao lado neighbor. Uso da baba chave, eu parto haircut. Sou eu alão, não necessito de backup. Encruzilhada, boy, a bully com cruz feita. Still drunk for life, com o pico ao lado neighbor. Matas-te a fumar picas, para ver se comunicas. Mas tu não sobressais, então é porque não te aplicas. Porque é que tu criticas? Vês na merda que ficas? Diferença é que eu rimo na descontra, não force dicas. Bitches são sempre aquelas, não há conversa para elas. Só percebem de limpezas, porcelanas e panelas. Elas são o Pinóquio, I don't believe you, fuck you. Não sou cabim, mas podes fazer chamadas para Tóquio. Estão a passar a perna a todo aquele que hiberna. Passei a minha tropa a fumar pipes na caserna. Vamos brindar à nossa, na tua zona ou na nossa. Estão putos a manter o business dos bosses que estão de choça. Eu não sou gangsta boy, nem critico quem for. Sou tipo daquilo call me observador. Não vives o que rimas, só falas do que ouviste. Porque tu não me vais contar nada que eu já não tenha visto. Mas é só mesmo para os real. Porque é niggas cantam rimas, eu não conto com eles. AKA Regulation, bitch, and I'ma break this like situation. Shit, yeah, yeah, yeah. Esta é carro, ele foi, meu boy, RG, orgulho, boy, do skill, qualquer amuleto. Niggas nunca mais me viram no território. Porque eu tive a cumprir o meu serviço obrigatório. E agora mais uma vez de volta ao laboratório. E obrigatoriamente vendo o meu relatório. Foi o meu big fella. Desde aquela barguela mais paralela. Se foda ao racismo, nenhuma cor da pele que me pela. Sejas da vila ou favela, perto da minha naquela. Um dia alguém disse com voz bagaço. Onde quer que eu morasse, está pronto para dar o braço. Com quem estava a crescer e aprender com quem me ensinasse. É mais um passo para abrir a pestana. Biri, tu já reparaste que eu bato, boy, arrasto qualquer bacana. Agora acendo um caio. Voz tão de cana, nigga, I'm on fire. Tipo, como estou humana. O teu estilo é why, oh why. O meu coração não derrama uma lágrima que cai em relação a putanas. Yeah, yeah. Cara podre. Deep show. Pá, rewind. Caga nisso mesmo. Yeah, nigga. É uma cena mesmo. Foda-se. Mais uma vez. Mais uma vez. Ah, mais uma vez. Yeah. Sente, sente. Tá limpo. Quem não sente, não sente. Tá limpo. Tá bom, baby. Tá limpo mesmo. Yeah. Almeidas, a gente limpa. One love, fechava, Gula, Duke Skill, yeah, sempre foram aqueles niggas. Agora,

ver, estou a sufocar. E vão até ao osso. Querem ser servidos bem e olham por quem. E querem ser servidos mesmo bem e olham por quem. Eu sonho ser as mãos de quem não entra ninguém, não esmita ninguém, não surra ninguém. Okay.